de nascimento. Enxuga meu choro, me faz sentir viva. No meio das lágrimas estou perdida. Me diz que não acabou e não vai embora. Sem você meu céu não vai brilhar. Agora estou aqui remando em direção a ti. Você é minha ilha, te amo, baby. Se você deixar, eu posso ficar.